concorrência! Toma a mala, leva a mala que é de graça! Some daqui, vaza daqui. O meu grave te deleta e bota pra sacudir. MC Douglas na voz, dominando a parada. Sente a potência do som e de quebra leva uma mala. Toma mala, leva a mala pra casa. Toma mala, leva a mala pra casa. DJ Wesley abala tudo que domina a parada. Toma mala, leva a mala. Do som automotivo.